o que você falou. É um bolejão. Eu danço samba do meu jeito no show. Eu danço samba do meu jeito no show. Eu danço funk, danço reggae, danço rap, danço rock and roll. Menina, hein?